Meu nome é Shayna Malmison. Estou a fazer o doutoramento na University of Michigan em Antropologia e História. E estou a fazer uma pesquisa sobre a Revolta do Bailundo de 1902, e a conquista do Planalto Central de Angola pelos portugueses. E decidi fazer essa pesquisa porque já tinha uma longa história com os países da língua portuguesa, com o Brasil, Moçambique. E conhecia muitas pessoas que trabalhavam em Angola também, e elas me falaram muitas coisas sobre a história deste país, sobre o conflito, e sobre as coisas que achei muito interessantes. Então, quando comecei o doutoramento, em 2008, tive a oportunidade de conhecer finalmente Angola, e vim em 2008. Conhecer e daí fui desenvolvendo um projeto histórico sobre o sul do país, porque acho que há uma falta de informação às vezes sobre aquela história. Há mais conhecimento da história do norte do país e menos sobre o sul. Então acho interessante.